Lenzi. Quando a luz da rua acabava, ouvia-se a nossa comemoração. Apareciam as tochas de jornais que iluminavam até o final da rua. Exaltação de fogo, labaredas dançantes. Não existia o mal. Quando a luz voltava, as tochas sumiam, os gritos se calavam, esperando a próxima falta de luz. Eram melhores aqueles dias, quando se comemorava até um apagão.